assim eu vou que vou com todo o gás pra cima. Se é político, playboy, delegado, corre! Cabeça murcha da porra na mira, corre! Se tá pensando que é moda, tá por fora. Disparo artilharia pesada, som que apavora. Falo da fome que existe no gueto porque tem. Falo que cadeia não recupera ninguém. Te deixa chocado, o meu relato é contundente. Falar de amor é bom, né não? Mas relaxante. Só que aqui, meu irmão, é outro clima então. É rap story dos tímpanos, eis minha versão. Vê só no que deu, a estrutura tremeu. Avisa lá no morro que no ar ficou só quem venceu. A mídia aqui não fez ninguém refém. Não gostam do que incomoda, nem eu também. É bem mais fácil me ver impregnado no meio da pobreza do que me oferecer títulos. Carro, dinheiro, derrotas do mundão, sinônimos de status financeiro e o coração. Amargo por não ter amor que nem lá na favela. Isso que te incomoda, minha felicidade inveja. É, ao meu lado meus manos, meus considerados. Unidos somos fortes, descobrimos um abraço. Ideologia, mais uma vez na fita. Voltamos pra somar, se juntar só multiplica. Vai bombar, vai trincar, vai. É rap batendo na caixa, vai estourar. Press no play, faz contato. Deixa eu chegar, eu tô no ar com meu terceiro ato. Vai bombar, vai trincar, vai. É rap batendo na caixa, vai estourar. Press no play, faz contato. Deixa eu chegar, eu tô no ar com meu terceiro ato. Cê não falou que era aquilo, som de preto? Agora vem querer ser, diz que é do movimento. Roupa larga, lenço na cabeça, o rap é da hora. Já avisei, vou repetir, isso não é moda. Tem que saber expressar bem, não é só balançar. Tem que conhecer a cultura, não é só rimar. Representar um povo que ignora seu estilo. Ser revolucionário é bater forte no peito. Agora sim eu faço o som do jeito que eu sonhei. Não gostando do que eu falo é problema de vocês. É por amor, pela arte, pela guerra. Pra cima do sistema vale tudo, é muita treta. Pensaram que eu ia ficar de fora dessa? É, que ia ficar observando de quebrada. Que nada, eu sou favela, tenho que vestir a farda e ir com meus parceiros para o campo de batalha. Engatilhar a fala, soltar uma rajada. Na voz do preto louco é um arsenal de ideia. A batida pesada, você não entende nada. O squat te deixa com a mente perturbada. Essa é minha intenção, o resgate, a vitória. Meus irmãos na linha de frente, adeus toda glória. Sonzão louco, é chapo coco. Dá licença pra nós, tamo no ar de novo. Vai bombar, vai trincar, vai. É rap batendo na caixa, vai estourar. Press no play, faz contato. Deixa eu chegar, eu tô no ar.